alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Eu não faço amor por fazer. Tem que ser muito mais que prazer. Ô, coisa ruim essa de fazer amor por fazer, hein? Tem gente que é mestre nisso aí. Amor tem que ser por amor, camarada. Alô, menino. Opa, tô que tô. Cheguei, minha gente. A partir de agora, Maurício Fares é o doido. Vamos começar o nosso programa de hoje com aquela alegria de sempre, aquele otimismo, aquele espírito positivo. E, acima de tudo, pedindo a Deus que nos dê a realização de todos os nossos sonhos, não é isso? Legal? Legal. Olha, muita música bonita hoje. Sabe quem é que eu tenho aqui? Tenho Bartô Galeno, Guns N' Roses, Daniel, Márcia Ferreira, The Rollins, Jorge Mateus, Zezé de Camargo, Luciano. E tanta coisa boa que vai rolar no programa, menino. E também a carta destaque daqui um pouquinho de quem é que nós vamos atender, tá bom? Então, vamos começar o programa. Vamos lá. Vamos trazer a primeira música de hoje. É o Bartô Galeno que canta. Se eu for embora, é pro nosso bem. Se qualquer dia desse, ao você acordar, olhar ao seu redor. É mais ou menos por aí. Mas deixa ele cantar, que aí ele já sabe a letra toda. Eu ainda não sei, né? Então deixa ele cantar. Roda lá, menino. Roda. Se qualquer dia desses, ao você despertar, olhar para o seu lado, não mais me encontrar. Não fique triste, não, meu bem. Eu não lhe troquei por ninguém. Se um dia eu fui embora, será pro nosso bem. Melhor que eu vá embora antes da gente se odiar. Melhor que eu vá embora sem precisar chorar. Eu te agradeço os momentos que passamos, pelo futuro azul que juntos programamos. Na realidade nós sabemos que tentamos. Se não deu certo, foi porque a vida achou melhor assim. Muito obrigado pelo tudo que aprendi. Erro, mamante, mas uma amiga sei que vai ficar. Em qualquer dia, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Quando lembrar de mim, se lembre com carinho. Pois continuo sendo o mesmo grande amigo, desejando que você em seu caminho possa ser feliz. Mas tudo é brincadeira, besteira até pensar em qualquer dia desses poder te abandonar. Te amando como eu amo, como é que eu posso te perder? Você me trouxe a vida, é sem você morrer. Pois é, eu falei da carta destaque, né? Que eu ia trazer a carta destaque daqui um pouco. E a carta de hoje é interessante, viu? É a carta do rapaz à procura de um grande amor do Pará. Eita! Você também tá aí naquela de você tá naquela de horror, né, meu jovem? Tá procurando um grande amor? Fica tranquilo, nós vamos ver se a gente consegue encontrar esse grande amor para você, tá? É a carta do rapaz à procura de um grande amor do Pará. Daqui um pouco, viu? Então vamos seguindo, vamos trazer mais música. Agora eu vou rodar aí, Maurício Fares, minha menina. Solta a franga aí, solta a música aí, rapaz, solta, vai lá. Menina, eu te quero tanto. Menina, sem ti não posso viver. Menina, teu amor me alucina. Ó, minha menina, não me faça sofrer. Menina, nos olhos tão doces, teu rosto tem a luz do luar. Menino, sonho de minha vida é um dia contigo casar. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morada em meu coração. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morada em meu coração. Menina, dos olhos tão doces, teu rosto tem a luz do luar. Menino, sonho de minha vida é um dia contigo casar. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morar em meu coração. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morar em meu coração. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela... Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Olha, não tem coisa pior do que você ser uma pessoa bem intencionada, procurar sempre fazer o bem e de repente você recebe só ingratidão. Ah, mas isso é o que mais acontece, gente. Isso é o que mais acontece. Então quem tem a coragem de fazer o bem tem que ter a sabedoria também de suportar a ingratidão, porque pode ter certeza que ela vem. Ah, mas vem a galope. Eu nunca vi coisa pior do que essa, né? De você querer fazer o bem para alguém e de repente você recebe de volta apenas a ingratidão. Faz parte, né? Infelizmente não deveria ser assim, mas acaba fazendo parte. Que tal uma dobradinha agora, hein? Guns N' Roses é a música que fala de paciência. Você tem que ter paciência, viu? Então, Guns N' Roses, paciência. E João Neto e Frederico, lê, lê, lê. Roda lá, menino. Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. I'll never break it, cause I can't take it. sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ler, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ler, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Em plena sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Vem, você com a gente, vai todo mundo, ó, quero ver. Lelele, lelele, se eu... Lelele, lelele, você. Lelele, lelele, se eu te pegar, você vai ver. Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Minha querida amiga Eduarda Sander, aí de Bom Jardim, no Maranhão. Tudo bem, querida? Ela me ouve através da Rádio Atrativa FM 91.5. Um abraço aí a todos os meus companheiros da Rádio Atrativa 91.5, aí de Bom Jardim, no Maranhão. Tudo bem com vocês? Olha, a Eduarda Sander, ela está pedindo aqui para dar um alô para o seu irmão que mora em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ele também ouve o programa, só que ela não colocou o nome do irmão, esqueceu, né? Ô Eduarda, da próxima vez você coloca o nome do seu irmão, viu? Que tá lá em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ela mandou também um abração pra sua mamãe, né? Vai pra sua mamãe Eudes, pra sua vovó Rosenilda e pra todos que estiverem ligados. Eita! Então, dona Eudes e dona Rosenilda, um beijão pra vocês, viu? Em nome da Eduarda Sander. E Eduardo, ó, pra você, tá, minha querida? Aquele beijo bem gostoso. Felicidades pra toda essa gente querida aí de Bom Jardim, no Maranhão. Daniel vai cantar agora. Era eu, era, era. Então roda lá, menino. Um dia você vai procurar por mim, arrependida me pedindo pra voltar. A gente só dá valor depois que perde um grande amor. E amor igual ao meu é difícil de encontrar. Um dia você vai procurar por mim, em busca de um ombro amigo pra chorar. Na hora que a solidão desiludir seu coração, a saudade vai fazer você lembrar que é eu, o abraço quente em noite fria, que era eu, seu sonho, sua fantasia, que era eu, a realidade, o dia a dia. Mas você não percebia que era eu que te guardava no meu peito, que era eu que te queria do seu jeito,

Amar alguém é ótimo, ser amado por alguém é maravilhoso. Mas ser amado por alguém a quem amamos, aí é o paraíso. Lindo, bacana. É porque amar, o amor é uma via de duas, é uma mão, como é que diz? É uma via de duas mãos, ela vai e vem, né? Não adianta só você amar. Você tem que amar e ser amado. Aí sim, aí vale a pena. Aí realmente o bom, aí vale a pena dizer que é amado. Porque você ama também, não é? Então vamos nessa, vamos seguindo, não pode parar não. Márcia Ferreira, já viu para quem que é, né? Vai pro Clodoaldo Dantas, vai para toda a família Dantas, para todo o fã clube da Márcia Ferreira, aonde quer que vocês estejam. O Clodoaldo tá lá em Fortaleza, no Ceará. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube me amar. Roda lá, menino, roda. Deixa a Márcia cantar, que ela vai cantar muito, muito, muito, muito, muito mais bonitinho do que o que o Maurício cantou aí, viu? Márcia Ferreira, Chorando se foi. Mas olha, agora quem é que eu trago pra cantar aí, hein? Quem é? É o Almir Sater e o Sérgio Reis, Casinha Branca. Mas eu acho que aqui o Sérgio Reis não canta nessa música, não. Eu acho que aqui é só o Almir Sater, ou é só o Sérgio Reis, um dos dois, né? Aí agora, eu acho que, não, eu acho que aí não são os dois ao mesmo tempo, não. Mas vamos ouvir, né? Casinha Branca é o nome da música. Roda lá, menino, roda, roda. Thank you. casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro o meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lar e meu chapéu na mão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lar e meu chapéu na mão. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro o meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Eu tava vendo uma frase aqui no Facebook, a princípio eu não concordei com ela, mas depois eu fui obrigado a tirar o chapéu e realmente essa frase aqui, ela tem sentido, ela tem razão de ser. Olha só, eu não confio em pessoas que não gostam de cachorro, mas confio plenamente em um cachorro quando ele não gosta de uma pessoa. Então você veja que a princípio dá a impressão, porque tem gente que realmente, ué, você tem o direito de não gostar de animal, não gostar de um cachorro, não é? Mas o cachorro, ele tem um sentido muito apurado. Se ele não gosta de alguém é porque alguma coisa ele viu de errado naquela pessoa. Pode ter certeza que isso aí é mais do que certo. Então a frase acaba se tornando coerente. Eu não, quando eu li assim, de repente eu li aqui, não achei ela lá muito interessante não, mas depois analisando, a gente vê que ela é interessante sim. Eu não confio em pessoas que não gostam de cachorro, mas confio plenamente em um cachorro quando ele não gosta de uma pessoa. Aí sim, aí é que você vai analisar e vai ver o sentido daquilo que a frase está dizendo, né? Isso aí, vamos nessa, vamos seguir. Ó, depois dessa próxima música, eu vou trazer a carta do rapaz à procura de um grande amor do Pará, viu? Já, já, menino! Eita, uma frase aqui do Fernando Pessoa, mas tem umas palavrinhas aqui que são difíceis de pronunciar. Presta atenção, Fernando Pessoa. Matar o sonho é matarmo-nos. Complicado falar matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso. Viu só? Palavrinha danada. Inexpugnavelmente nosso. Eu falei até errado ainda, ó. Agora não, agora. Inexpug... impugnavelmente nosso. A frase do Fernando Pessoa. Uma dessa aqui é pra destroncar a língua de qualquer cidadão. Afe Maria. Opa, roda essa aí, agora roda pra gente se preparar pra carta destaque. É o Jorge e Matheus que cantam agora. Pirraça. Eita, vou te pirraçar, viu? Vou te pirraça. Matar na unha igual mata piolho, tá? Roda lá. De joelhos, só pra esquecer você. Vou passar um dia lá na lua. Eu não quero mais te ver. Vou falar pro meu coração bater o pé pra não morrer de paixão. Não quero mais esse amor que me faz tão mal. Chega de sofrer, adeus, ponto final. Não vou mais chorar como chorei. Vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Não vou mais chorar como chorei. Nem me lembrar que um dia te amei. Vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Começa de joelhos, só pra esquecer você. Vou passar um dia já na lua. Eu não quero mais te ver. Vou falar pro meu coração bater o pé pra não morrer de paixão. Não quero mais esse amor que me faz tão mal. Chega de sofrer, adeus, ponto final. Não vou mais chorar como chorei. Nem me lembrar que um dia te amei. Vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Não vou mais chorar como chorei. Nem me lembrar que um dia te amei. Vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. É, não dá pra demorar, não posso perder tempo, tem que adiantar, tem que me preparar. Aliás, você já tá preparado aí com a mão na vinheta, não tá? Tá com o dedinho pronto pra soltar a vinheta. Então, vamos lá, gente, agora é a hora da nossa... Solta a vinheta, carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E conforme eu venho dizendo desde o início do programa, a carta de hoje é do rapaz à procura de um grande amor do Pará. Olha o que ele diz aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, meu amigo. Maurício, eu moro em Uruará, no Pará. Ei, conheço bastante Uruará. Eu tenho 19 anos e quando eu tinha 5 para 6 anos, eu ouvi o seu último programa quando você se aposentou da Rádio Nacional. Eita, rapaz, é mesmo, ó. É, fazendo as contas aqui, 19, você tem 19 hoje, né? Você tinha de 5 para 6 anos, é isso mesmo, tem 14 anos que eu estou aposentado. Mas como eu era muito pequenininho, Maurício, não sabia o que aquilo significava. Tanto que no dia seguinte, né, eu perguntei para minha mãe se o ó doido não ia fazer o programa. Foi então que eu fiquei sabendo o que é a aposentadoria. Não ia mais te ouvir. Olha, Maurício, mesmo sendo criancinha ainda, eu senti falta de te ouvir, porque eu estava bastante acostumado a ouvir a música Cachorro Doido, e ficou uma sensação de que estava faltando alguma coisa. Faltava sim, faltava você com sua alegria e carinho. Oh, meu Deus, não vai me fazer chorar não, hein? Olha, Maurício, aqui em Uruará, a gente não tem muita opção de lazer não, e a única coisa que eu gosto de fazer é jogar futebol. Nem pra namorar a coisa está boa por aqui, porque as meninas daqui só querem saber de ficar. E eu não estou afim de arrumar encrenca pra minha cabeça não, viu? Porque a maioria delas está grávida, querendo apenas arranjar um trouxa pra assumir como o pai do filho delas. Eu, como não sou mané, Maurício, não embarco nessa não. Meus colegas de escola e de trabalho, quase todos estão encrencados com esse negócio de ficar com as garotas. Alguns até já tiveram de se casar por ordem do juiz. Outros estão pagando pensão para os filhos que botaram no mundo. Eu sinto falta de uma garota, de namorar. Mas se for namoro desse jeito, eu tô fora. Eu quero uma mulher que, na verdade, saiba amar. E que não fique pensando só naquilo, pensando só em sexo. Pensando só em ficar. O sexo é bom, né, Maurício? Mas tudo tem que ser na hora e no momento exato. Você concorda comigo? Mas claro que eu concordo. Claro que eu concordo, isso aí sempre é o que eu falo. Olha, moço, eu já estou terminando o segundo do grau e logo eu vou ter que escolher entre ir para outra cidade, tipo Santarém ou Belém, para cursar a faculdade, ou então ficar por aqui mesmo e parar de estudar. Eu gostaria de poder continuar e me formar em agronomia, mas a cada dia fica mais difícil, pois para isso eu vou ter que sair daqui. E eu não sei se vou dar conta de viver longe de casa e dos familiares. Acredito que vou ter que abrir mão dos estudos, arranjar uma moça e me casar e ficar por aqui mesmo. Infelizmente, morando em cidades do interior, Maurício, a gente fica sem opção do que fazer, né? O que é que você me diz sobre isso? Um grande abraço e fica aqui meus votos de feliz ano novo para você, Maurício. Opa! Muito obrigado, meu querido amigo aí de Uruará. Feliz ano novo para você também, né? Já estamos aqui no mês de fevereiro, mas sempre é bom a gente desejar feliz ano novo aí para todos, em qualquer circunstância, em qualquer época, não é? Olha, na verdade você acabou me relatando dois grandes problemas que acontecem para quem mora em cidades do interior. A falta de universidades, de extensões, né? Que obriga quem quer continuar estudando a se afastar de casa e dos familiares. E o outro problema, que é exatamente por não se ter muito o que fazer. Aí as moças e rapazes acabam se casando muito cedo e logo estão com filhos, e aí as coisas vão ficando mais enraizadas, e para tentar sair para algum lugar fica mais difícil ainda. Olha, se você tem vontade de realmente continuar estudando, menino, a hora é agora. Você fez as provas do Enem? É, já que está concluído o segundo grau, acho que se você for para Santarém ou para Belém, poderá fazer o curso que você tem vontade de agronomia. E em 4 ou 5 anos no máximo, né? Você poderá voltar para casa e trabalhar por aí mesmo. Mas tudo isso vai depender de você fazer um financiamento do ProUni ou de algum outro crédito estudantil. Ou se você tem parentes em alguma dessas cidades, tudo isso é importante de saber para estudar direitinho a possibilidade de sair de casa para outra cidade estudar. Agora, se você optar por ficar por aí mesmo e parar com seus estudos, que eu sinto muito se isso vier a acontecer, né? Então vamos torcer para que apareça uma boa moça, direita, de bons princípios e que seja uma boa esposa para você e te faça feliz, não é? Agora, eu gostaria que não fosse obrigado a parar de estudar. Gostaria que você continuasse, que você continuasse alimentando o seu sonho. Olha, mesmo com todas as dificuldades, você já conseguiu estudar até agora. Mais 4 anos, com um pouquinho mais de sacrifício, eu acho 4 ou 5 anos, você volta aí, é um formado em agronomia, não é? Faça isso, meu jovem. Não, não desista do seu sonho assim, não. Tente. É, tem várias formas. Procura saber aí sobre as provas do Enem. Procura saber sobre os créditos estudantis. Procura saber se você não tem um parente em alguma dessas outras cidades aí que possa te receber e você ficar lá nesse período. Pronto. Se você, olha, com um pouquinho de boa vontade, a gente ajeita as coisas. E eu tô torcendo para que você continue estudando. Eu, quando alguém me diz que tem que parar de estudar por falta de oportunidade, isso me dói, viu? Infelizmente, aqui no nosso país, isso é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. As pessoas serem obrigadas a desistir do seu sonho, porque aqui não existe um cuidado em fazer, em encarar a educação como prioridade, como nos países, nos outros países. Por que que o Japão hoje é uma superpotência? Por que que a China é uma superpotência hoje? Por que que a Alemanha, por que que se desenvolveu dessa forma? Porque investiram em ensino, investiram na escola, dando estudo para desde a base até a faculdade, eles conseguiram se tornar essa grande potência. Infelizmente aqui no nosso país não, aqui só se pensa em ter político filho de uma égua para ficar roubando aí o dinheiro do nosso povo e tirando as possibilidades, massacrando o sonho do nosso povo. Isso é que me dói. Isso é que me dói ver esses filhos de umas éguas aí que só querem saber de tirar proveito, se candidata a um cargo eletivo apenas para usufruir do poder e poder ter dinheiro e poder roubar, poder massacrar, e cada vez mais o povo que se lasque, o povo que se dane. Isso me machuca, viu? Isso me machuca. Isso aí tinha que acabar mesmo, viu? Tinha que, como diz a história, banir, extinguir de uma vez por toda com essa raça, dessa classe política podre que nós temos aqui, e começar tudo do zero. Massacrar, sumir com tudo isso aí de uma vez, desaparecer com todos esses políticos vagabundos, porque, na verdade, não, se você for analisar, não se encontra. Eu não era nem para estar falando de política aqui, mas só para concluir aqui, né? Se você for analisar, você não encontra um que valha um palito de fósforo queimado. Infelizmente, essa é a verdade. Aí, por isso que esse jovem está aí, massacrando o seu sonho de continuar estudando. Por quê? Porque o que poderia ser aplicado de dinheiro numa faculdade, numa extensão de uma faculdade, lá na cidade dele ou mais próximo dele ali, pro lado de Altamira, qualquer coisa, não tem. Ele vai ser obrigado a parar de estudar porque não tem oportunidade, não tem opção de estudo no país. O dinheiro é usado para esses vagabundos financiar aí a pouca vergonha desses políticos. Isso sim, isso aí é que me dói, viu? Me deixa revoltado. Mas, meu jovem, seja lá qual for a sua decisão, viu? Que você consiga ser feliz, né? Que você tenha aí realmente a oportunidade de poder ser alguém na vida. Você pode ser alguém na vida, sim. E eu tenho certeza que com a sua luta, com o seu espírito de luta, você vai chegar lá, tá? Boa sorte, Deus te ajude, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. E você disse que gostaria de ter um grande amor, não é? Então tá aí, essa música do Zezé de Camargo e Luciano fala mais ou menos sobre isso. Preciso ser amado, Zezé de Camargo e Luciano. Roda lá, menino! O que eu quero é ter alguém que me queira amar também e fique do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas à procura de um olhar, de um corpo pra sonhar. uma nova namorada. Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada. Só que olha, gente, vocês me desculpam aí pelo desabafo, viu? Eu, por isso que eu falo que eu não gosto de falar de política, de futebol, de religião, que eu acabo me exaltando. Eu não consigo imaginar como é que pode existir tanta cara de pau desses filhos de uma zégua ainda vir impedir voto da gente aqui só para poder ir lá para o Congresso, para a Câmara de Vereador, para a Câmara de Deputados, seja lá para onde for, para roubar. Isso aí me revolta, me deixa injuriado, viu? Olha, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, tá? Um grande beijo no seu coração. Menina, meu amigo, aquele abraço. E até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.